ouvinte! Está começando agora mais um episódio do podcast Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e espero que você não tenha enchido o saco ainda de convidadas nesta bancada virtual, pois tem mais uma mulher podcaster incrível para participar aqui com a gente. Tivemos aqui a Cintia do Pudimcast para o desepisódio da Mídia Livre. Ouça que é tarefinha de casa para quem vai estar lá no encontro da Podosfera Paraibana. E na sequência, eu gravei com Thaís Kisuki e as companheiras de ideia transitiva, Alana e Heloísa, para falar de Olga, a sexóloga, que inclusive está em campanha no Catarse até 12 de setembro. Agora, ainda na temática sexo e quadrinhos, mas com outra abordagem, recebo aqui Priscila Armani do podcast Sexo Explícito. Por favor, Priscila, se apresente. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, se as musas inspiradoras da tecnologia permitirem, este episódio sai a tempo da gente comemorar o Dia do Sexo, que é dia 6 de setembro. Eu queria muito falar dessa HQ específica que a gente vai conversar hoje e guardei a pauta e o convite para esse episódio especial. Então, eu escolhi a história em quadrinhos intitulada Primeiras Vezes para esse episódio há bastante tempo, e quando eu ouvi o Sexo Explícito, eu pensei que você seria a convidada ideal, sabe, Priscila? Então, muito obrigada por aceitar meu convite, e fico feliz que você tenha curtido a HQ e esteja aqui para conversar sobre ela. Ah, eu que agradeço, porque inclusive eu vou recomendar ela no meu podcast, e deve ir ao ar na segunda-feira a recomendação, inclusive. E quando eu li, foi um universo que se abriu para mim e eu comecei, inclusive, a procurar outras HQs eróticas. Então, eu tenho que agradecer muito essa sua dica. Ah, então eu já vou te dar várias dicas. Essa não foi a minha primeira HQ erótica, mas eu acho que foi uma das que eu mais gostei. Assim. E você chegou a ver alguma coisa sobre a Sibeline, que organizou esse quadrinho? Eu sei que ela é francesa, né? E que ela estava conversando com o mentor dela, esqueci o nome, e aí eles estavam falando sobre histórias em quadrinhos eróticas e tudo. E aí, nessa conversa, ele estimulou ela a formar tipo um grupo de quadrinistas que chegassem falando mais ou menos sobre fantasias que eles tinham e tudo mais. Então, assim, baseado no que eles conversaram nesse grupo, surgiu as histórias, né? As histórias foram baseadas no que as pessoas relataram e, por consequência, cada um colocou uma história com a sua cara, né? Você já sabe mais do que eu sabia. A primeira vez que eu peguei esse quadrinho, eu não achei nada sobre ela. Aí, além disso, eu só descobri que ela é dominatrix. E ela é responsável, obviamente, né, porque isso está no livro, pelo roteiro das histórias, né? Mas tudo isso vai estar na sinopse, e este é o lugar em que ela entra. Carnal, sensual, brutal, terno, obsessivo, solitário, soft. O sexo reúne uma gama infinita de primeiras vezes. Eis aqui 10 exemplos disso. 10 narrativas curtas e calientes, escritas por Sibeline e ilustradas por grandes nomes da HQ francesa. Alfred, Capucine, Daviot, Augustin, Vance, Rica ou Rica, Vatin, Pedrosa, Bertheil e Mackin. Juntos, eles assinam um verdadeiro manifesto a favor do prazer. A história em quadrinhos Primeiras Vezes tem 109 páginas e foi lançada no Brasil pela editora Nemo em 2015. E aí, Priscila, o que é que você achou do quadrinho como um todo? Como um todo, eu achei ele muito bacana, muito excitante. É interessante porque a gente está numa época com muitos estímulos visuais, né? É até um pouco complicado isso, porque pornografia virou um pouco quase que um manual de instruções para os mais inexperientes. Então, isso gera vários problemas de relacionamento, né? A galera chega para chamar uma pessoa para sair e acha que aquela pessoa vai ter aquele corpo perfeito da pornografia, que as posições na hora do sexo são as posições da pornografia. E o que eu achei legal é que esse é um quadrinho erótico bem pé no chão, né? Os traços não são perfeitos. Cada quadrinista tem o seu traço. E ele não tem... É, os corpos são corpos comuns em todas as histórias. Você não tem um padrão de peito, um padrão de bunda, igual a gente vê muito na indústria. Eu achei isso maravilhoso também. E eu não sei se você chegou a ler alguma coisa ou do Milo Manara ou do Guido Crepax. Cheguei. Eu li, inclusive... Eu li até bastante coisa do Manara. O Crepax é o de Valentina, né? Se eu não me engano, é ele mesmo. Eu não cheguei a ler porque, pelas capas e pelo que eu ouvi falar, eu pensei, gente, eu acho que essa não é muito a minha vibe. Esse quadrinho, o Primeiras Vezes, é mais a minha vibe. Né? O Manara, ele me incomoda porque todas as mulheres dele são iguais. Ele também não é a grande coisa como um roteirista. O que eu tenho dele que eu gosto mais é o que é o Jodorowsky, que faz o roteiro, que são os Borges. Mas todas as mulheres dele são iguais, então não parece que muda muita coisa de um quadrinho para o outro. Então ele desenha maravilhosamente bem aquela mulher. Pois é, e aí a gente tem um quadrinho que, assim, né, a gente tem que levar em consideração a época, né? E ele, durante muito tempo, ele era a referência em quadrinhos eróticos. Ficou aí nesse bastião um tempão. E aí, ele é meio que, né, coisifica as mulheres. O que eu li sobre ele, as coisas que eu vi, essa foi a impressão que me passou. Então, eu não gostei muito do que ele tinha para oferecer. Mas aí, o que eu gostei mais do Primeiras Vezes... É porque são histórias comuns de pessoas comuns. Tem fantasias, mas tem histórias também muito emotivas e que tem ligação com a sensibilidade, que é uma coisa que todos os especialistas que eu converso são unânimes em dizer, que é quase uma coisa epidêmica, né? Que atualmente as pessoas mais têm feito é dissociar o sexo do sentimento, do apego emocional. E isso tem uma série de... Para algumas pessoas, né, tem vantagens, mas isso também tem uma série de consequências que as pessoas, às vezes, não preveem muito. Pois é, e aí, no quadrinho, agora que você falou, eu me toquei. Todos os personagens têm algum relacionamento, mesmo que eles não sejam marido e mulher ou alguma coisa assim, mas eles têm alguma espécie de relacionamento sendo construído entre eles. Sim, no podcast, no Sexo Explícito, eu sempre converso com especialistas, psicólogos, sexólogos, terapeutas sexuais, e cada programa tem um assunto, mas todos que eu já conversei até hoje são unânimes em falar que sexo é algo que não tem uma receita de bolo e demanda um envolvimento emocional, porque você precisa de intimidade para compartilhar o que você quer com a outra pessoa. Você precisa de confiança, você precisa sentir que a outra pessoa está te escutando e desenvolver uma troca. Mesmo que seja o que às vezes a gente chama de pau amigo, seu pau amigo é seu amigo. Então você tem um relacionamento em algum nível ali. Então, acaba que a tinderização dos relacionamentos não dá, às vezes, para as pessoas oportunidades de se aprofundarem no autoconhecimento e no conhecimento do outro, que é essencial para uma relação sexual balanceada. Concordo demais contigo. E se você tem alguma primeira vez preferida? Do quadrinho eu gostei demais, logo da primeira, né, que é um relato de primeira vez, que é bem interessante. Eu achei muito tocante a história do Um Mais Um, que é uma história que dá para você problematizar um pouco, mas tem um sentimento ali, que eu acho que é um sentimento quase universal, né? De quando você se envolve e a outra parte não se envolve. E é um envolvimento quase involuntário, né? Que a personagem não vê chegando. Essa história do 2 em 1 e da Casa de Swing também eu gostei bastante. Mas eu acho que uma das histórias que mais me marcou foi a Inerte. É marcante, né? Não sei se você vai concordar comigo. Assim, é muito perturbador, né? Ler esse quadrinho. Porque Pra quem ainda não leu, não vou dar muitos spoilers, né? Mas o quadrinho chama Inerte. E aí a história começa com o rapaz abrindo uma caixa. Ele basicamente tá, né, abrindo a boneca inflável que ele comprou. E aí você consegue perceber coisas no comportamento dele a partir da forma que ele trata, né, a boneca inflável. Eu acho que eu vou deixar pra comentar isso mais pra frente, porque aí a gente fala de outras coisas. Ah, beleza. E depois faz como é o nome? Um alerta de, ó, a partir daqui tem spoilers, e aí a gente pode falar de detalhes de cada um. Ah, beleza, tranquilo. Mas eu já li esse quadrinho várias vezes. Eu tô lendo direto. No momento, a minha preferida é a fantasia. E aí, foi uma coisa que eu reparei também, quando eu reli agora, que a minha história preferida muda a cada vez que eu leio. A cada... Não sei se tem a ver com o momento da vida, alguma coisa assim. Você nota isso, já que você também leu várias vezes, se tem algum momento em que uma história te chama mais atenção e outras que outra te chama, né, te desperta mais? Sim, assim, no geral, eu também já reli várias vezes. Eu acho legal a gente ressaltar que é interessante comprar pra ter. Igual, por exemplo, eu comprei esse versão Kindle, mas eu tenho uma cópia, então posso reler sempre. E, de uma certa forma, a gente está prestigiando, né, o trabalho dos envolvidos. Eu acho isso muito interessante. Cada vez que eu leio, eu tenho uma percepção diferente. Tipo, esse da fantasia que você estava falando... Quando eu reli ele recentemente, eu comecei a reparar algumas coisas, alguns detalhes na história que o quadrinho te dá umas dicas do que vai acontecer, mas você não percebe. E aí, quando você relê, você vê onde essas dicas estão. E aí, é muito interessante isso. Ah, eu acho que essa é uma das delícias de ler quadrinho. Tem muita gente que realmente gosta de reler livros, né? Eu não gosto tanto, era quadrinho, eu amo ter por isso, né? Porque dá pra pegar, dá pra reler um pedaço, dá pra olhar as imagens e ver a história se desenhando de uma nova forma na sua frente. É, assim, eu achei interessante porque, igual eu falei, não é um quadrinho que tem formas perfeitas, mas... O jeito como cada história é desenhada, você consegue ficar excitada lendo. E até a forma como eles desenham as posições sexuais, a forma como a personagem se sente, por exemplo, quando ela tá gozando, o rosto dela é mais tremido. Eles colocam como se fosse um efeito de tremer no rostinho. Então eu acho essas coisas interessantes, porque não deixa de ser um efeito quase que... cinematográfico, só que sem tela, né? Sim, pois é. E você comentou, né, que os quadrinhos, os desenhos não são perfeitos. Eu acho que isso até enriquece a história, porque se a gente voltar pro Munara, em que era tudo aquilo muito perfeito, muito... Ele não se distancia tanto dessa ideia de pornô que é muito plastificada que a gente tem, né, como os corpos devem ser. Como o dele... nada muda, ou pouca coisa muda, me passa essa impressão também. O Primeiras Vezes me parece algo que poderia acontecer na realidade. E eu acho que o traço de cada artista meio que traz isso também, porque traz uma forma diferente de contar a história. A última, que é uma história, né, completamente experimentalista, ela já conta a história, já tem uma sensação completamente diferente da primeira, em que os traços são um pouco mais limpos, o quadrinho é todo mais limpo. Sim, e ela é bem experimental mesmo, assim, e é uma coisa meio tremida, uns traços meio irregulares, visualmente falando, é uma coisa... muito distante do que o Manara fazia, do que outros faziam, mas dá mais, passa mais verdade, eu acho, assim. São histórias muito verdadeiras e que fazem a gente pensar muito, assim. Eu acho legal isso, porque, assim, você ficar excitado, mas, ao mesmo tempo, você pensar no background daquela história, por exemplo. A primeira vez da sodomia também é uma das minhas preferidas, assim. Aborda de um jeito muito natural uma coisa que é muito comum entre casais, mas que é um tabu muito grande quando a gente fala disso na nossa sociedade. Ah, sim. Eu quero entrar para conversar cada história detalhadamente. Então, a partir daqui, vai ter spoilers. Até o momento em que vai entrar agora a robozinha para avisar que não tem mais spoilers. Se você quer evitar spoilers, pule para 1 hora e 37 minutos. Você vai pular também muita informação bacana sobre sexualidade. Então vamos seguir agora para comentar cada história. Você quer começar por qual, Priscila? De repente é melhor a gente ir fazendo linear, porque... Certo. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, não, mas eu já li a primeira história, então eu vou ouvir, vou parar de ouvir a partir da segunda, ou coisa do tipo, entendeu? Ah, sim, ótima ideia. Então, vamos lá, vamos começar pela primeira vez, a primeira história de primeira vez, em que a gente tem essa história que é a primeira relação sexual de uma mulher, né, com um parceiro. E uma coisa que eu gostei bastante nessa história, além de toda a forma como a narrativa é construída, é que em nenhum momento fala em perder a virgindade, porque eu sou dessas que eu acho que não tinha nada para se perder em primeiro lugar. Só tem a ganhar. Exato. Mas é interessante porque, né, o roteiro faz toda a diferença, a forma como se constrói, né? É só lá no final que você percebe que o primeiro parceiro dela é o parceiro atual com o qual ela estava conversando. Que eu acho que é uma sacada genial, assim, porque a surpresa do personagem dele e da nossa acontece ao mesmo tempo. Pois é, né? E tem todo aquele espaço para construir mais um pedaço do relacionamento. Se, acho que se tivesse só mostrando a primeira vez dela, não seria tão interessante quanto a construção daquilo tudo. E eu gostei demais do motivo pelo qual ela não revelou de cara, né? Foi uma coisa que ela guardou pra si, porque era até uma forma de prevenir uma ferida emocional, né, de um possível parceiro canalha. É, assim, eu acho que ela tá certa. Infelizmente, assim, como a gente tem a iniciação sexual cada vez mais cedo, e essa cultura cada vez mais difundida de, né, pega, mas não se apega. A gente tem meninas que são dois universos, eu acho, muito diferentes que se chocam de frente de uma vez. Meninos que têm a sua sexualidade 100% estimulada e que são incentivados a viver ela de todos os jeitos possíveis e tudo que eles fazem é certo. E tem que levar a mulher pra cama mesmo e tal. E meninas que são criadas pra pensar que a virgindade delas é uma rosa delicada que elas têm que dar pra quem merece. E que o amor romântico é a prioridade. E como é legal casar e ter filhos e todas essas coisas. Então você pega um cara que pensa, nossa, vou comer pra caralho. E ele encontra com uma menina que pensa assim, nossa, achei o amor da minha vida. É óbvio que vai dar merda, né? Então, ela ter tomado esse cuidado, né? De tipo assim, gostei desse cara, mas se ele for um babaca e vazar, tudo bem? Eu lido com isso sozinha? Eu achei genial da parte dela. Porque se o cara fica sabendo que ela ainda é virgem, já mais velha, a quantidade de julgamentos que ele poderia fazer... E esse momento que poderia ser destruído, muito grande. Outra coisa interessante que você falou, né? Nessa coisa da... Resumindo que homens foram criados com pornô e meninas foram criadas com princesas Disney. E É muito interessante que seja uma mulher mais velha que conheceu o cara num ambiente de trabalho que está contando essa história e não uma moça jovenzinha na faculdade ou no colégio. É, assim, engraçado, essa história, a gente conversando e eu tô pensando isso aqui agora, me remete um pouco até mesmo à minha primeira vez, que assim, foi uma coisa que eu já tava com a sensação de tipo assim, nossa, quero me livrar disso logo, quero achar alguém para resolver o meu problema. Porque uma sociedade tão hipersexualizada, eu já tava convivendo com meninas que já tinham feito e acontecido, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, ah, porque isso e aquilo, e aí você vê a novela, e aí você recebe estímulos de todos os lados, e você não sabe direito quem você é, quem é o seu corpo, mas você quer, né, dar de uma vez. E aí eu conheci um rapaz na época, que ele trabalhava num setor próximo do meu, e aí a gente transou, mas ele sabia que era a minha primeira vez. E eu acho que isso teve um impacto na transa. E não foi muito legal. E ele também não foi muito legal. Mas eu não encarei isso de uma forma negativa por dois motivos. Primeiro, que eu nunca tinha ouvido falar numa primeira vez que tivesse sido legal. Então, eu não tava, né, muito preocupada com isso. E também o fato de que, tipo assim, eu não tava com grandes expectativas, sabe? Eu não tinha construído nada em torno disso. A virgindade era só algo do qual eu queria, entre aspas, me livrar. Então, não foi algo positivo, mas eu também não fiquei traumatizada, digamos assim. O mais legal dessa história é que ela encontrou alguém bacana. E ela ficou com esse alguém bacana. E aí, depois de um tempo, ela se sentiu preparada para compartilhar com ele o que ela tinha vivido. Sim, eu já tive minha primeira experiência, muito cedo. E não foi muito diferente da sua, no fim das contas. Então, assim, já que estamos em outros tempos, quem estiver ouvindo, estiver pensando que não é hora, espera, fica mais velho, quem for, sei lá, muito novinha e achar que é hora, repense, espere mais um pouco, aprenda um pouco mais, vá se divertir sozinho. Eu penso que a gente precisava de um equilíbrio. Os homens se masturbam demais, porque eles têm muito estímulo para isso. E isso pode ser negativo se for excessivo. Já as mulheres não se masturbam, porque, né, desde bem novas elas são ensinadas que é errado. Eu, inclusive, meu ex-marido, logo que eu conheci, uma das primeiras coisas que a gente conversou com relação a sexo é que ele achava que eu não deveria me masturbar. Mas que absurdo. Sim. Eu ouvi isso de dois namorados, pelo menos. Pois é. Só que se você não se masturba, você não sabe como que funciona o seu corpo. Então, inclusive no podcast a gente fala muito de masturbação feminina e de orgasmo, porque existem pesquisas... Aí eu acho fabuloso, inclusive. Mas a gente fala porque existem pesquisas que comprovam, científicas, que 40% de todas as mulheres nunca terão um orgasmo. É muito triste. Isso é triste demais. Eu estou ativamente trabalhando para diminuir essa estatística. Esse é um dos objetivos do meu podcast. Porque se você não se conhece, como você vai dizer para o outro o que você quer? Então, assim, eu sinto que precisava de mais equilíbrio. Homens se masturbarem um pouco menos para saber o efeito que isso tem na vida deles. Uma masturbação mais pensada. E mulheres se masturbarem e saberem o que é, onde que toca, qual é a parte do meu corpo que eu gosto mais. Porque o parceiro também é assim, homem, pela masturbação e pela cultura, homem é britadeira, só sabe meter. É uma verdade. Então, inclusive, O que você falou me lembrou de uma coisa que eu salvei aqui para comentar contigo. Isso era para eu te mandar. Era uma postagem de um perfil que falava de sexo tântrico. Até achei aqui. Eu vou deixar no link lá no medium.com/despautada esse post específico. E aí eu mando para você daqui a pouco, Priscila. O cara falava justamente, questionava justamente os homens de quando foi que eles já se masturbaram sem ser necessariamente pensando em outra pessoa, ou numa cena de pornô, alguma coisa assim, né? Quando foi pra se curtir, se conhecer e tudo mais. E aí eu vou compartilhar uma sorte que eu tive, que quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu tive uma aula de educação sexual muito boa, um dos colégios que eu estudei. E uma das coisas que foi dita em sala de aula é que antes de a gente pensar em ter uma experiência com outra, a gente tentasse ter uma experiência consigo mesmo. E que não precisava ser necessariamente para chegar ao orgasmo. Botar a mão lá, se conhecer, conhecer cada dobrinha, etc. Eu achei isso, assim, na época eu guardei aquilo, porque, opa, isso é interessante. Depois eu passei muito tempo sem dar o menor valor para isso que eu tive em sala de aula. E hoje em dia eu já acho fenomenal, eu acho absurdamente errado que não é algo, não precisa nem chegar nesse ponto, mas a gente aprendeu a colocar a camisinha. Duvido que muitos adolescentes hoje em dia estejam saindo do colégio sabendo colocar uma camisinha, mesmo que não vá usar naquela mesma noite, sabe? Educação sexual é um negócio fundamental. Isso. Eu estudei num colégio católico jesuíta e eu tive aula de educação sexual. Tô sabendo que saiu um vídeo aí super polêmico de uma professora de ensino médio que foi ensinar aos seus alunos a colocarem o preservativo com a boca, e aí foram vários questionamentos que surgiram. Primeiro, um dos comentários é que isso não deveria ser ensinado da escola. Para! Tem que ser ensinado sim, tem que ser ensinado em casa principalmente, tem que ser ensinado na escola, tem que ser ensinado pelo governo, tem que ser ensinado em tudo que é lugar, porque são coisas que a gente não nasce sabendo. Então, sexualidade é algo super natural. Porém, o que eu quero dizer é que depende da forma como é ensinado. E vou te falar, existe uma diferença gigante entre colocar uma camisinha numa banana e num pênis. É bem diferente. Ah, é. Isso é verdade. Mas pelo menos a pessoa vê uma vez na vida. Não, mas eu falo... Sim, mas eu falo porque, assim... As meninas, elas têm vergonha, têm receio, elas têm pudor de pedir pro parceiro colocar camisinha. E tem até um vídeo que eu até já compartilhei no podcast da Kátia Damasceno, dela ensinando a colocar a camisinha com a boca. Procurem esse vídeo da Kátia Damasceno. Como que é a técnica? A gente vai colocar, já descobriu pra que lado que é a pontinha, você vai colocar dentro da boca. E o segredo é, tem que deixar essa pontinha aqui, da mesma forma como a gente vai colocar no pênis com a mão, a gente tem que deixar essa pontinha aqui, ó, sem ar. Eu já testei, é maravilhoso esse truque que ela ensina de como colocar a camisinha com a boca. Mas o fato é, meninas, não abram mão da própria saúde por causa de uma transa. Não vale a pena. Pau nenhum no mundo pode ser o pau mais maravilhoso. Vale a pena estar desencapado. Não abram mão da sua saúde. Coloquem a camisinha. O parceiro coloca a camisinha. Vocês interagem durante a colocação da camisinha de formas que, né, a coisa dê certo. Tem muita mulher que fala assim, nossa, Kátia, mas o que ele vai pensar de mim se eu tiver um preservativo dentro da minha bolsa? Na verdade, se ele for um cara inteligente, ele vai falar, cara, que mulher bem resolvida e que mulher que se preocupa com a sua saúde. É exatamente essa a impressão que você tem que passar. Mas, Kátia, e se o carinha não quiser fazer de preservativo de forma nenhuma? Meu amor, casca fora, porque o que não falta neste mundo é piroca pra você dar, tá ligada? Sabe, porque a gente tá numa época que estamos tendo uma grande crise de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis, nossa, absurdo. É isso que eu ia falar da sífilis, né? Que tá tendo epidemia. E não é brincadeira. Não é um negócio simples de tratar, sabe? É, como a boa parte das pessoas que estão na faixa dos 20 anos não viu o que é a AIDS, acha que é uma coisa simples, que com remédio tá tudo ok. Não tá tudo ok. Não abram mão da saúde de vocês, gente. E uma outra coisa que me lembrou é de indicar que as pessoas façam os exames com alguma frequência. Porque eu descobri recentemente, aí eu vou procurar alguma matéria, alguma coisa que explique isso em detalhes para deixar lá no livro também, quem estiver ouvindo poder se inteirar, que a camisinha, ela não protege 100% contra algumas ISTs. E o HPV é uma delas. E ele é indetectável, então é importante continuar fazendo exames. Ah, tô usando camisinha todas as vezes, não sei o quê. Não tem pra que é isso. Tem sim, e pode ser parceiro pra fazer também. Porque a gente nunca sabe o que é que pode vir numa falha dessa, ou até num uso correto, que acaba não sendo 100% eficaz contra tudo. O HPV, existe vacina, né? E o ideal é que todas as mulheres se vacinem, porque HPV é uma coisa muito séria. E sexo oral, até mesmo a interação, você tá sujeito, pode acontecer. Então, assim, se vacinar, usar camisinha, usar anticoncepcional, seja o tipo de anticoncepcional feminino que você escolher, são coisas fundamentais. Se preciso for usar a pílula do dia seguinte, a saúde oferece para a gente vários recursos, boa parte deles disponíveis no Sistema Único de Saúde. Não abram mão da saúde de vocês, façam exames periódicos e para vocês poderem viver nessa sexualidade plenamente. Exato. E aí eu vou voltar para o quadrinho. Eu ia falar isso agora, a gente tá esquecendo. Pois é, agora a gente vai ter tanta oportunidade para falar tantas coisas além dessas, que eu vou falar uma última coisa desse Primeiras Vezes, que é uma coisa que você comentou mais para trás, e me lembrou, né, que a protagonista, todos os contos são sempre da perspectiva feminina, né? Mesmo que os artistas e as pessoas que compartilharam as histórias para fazer o roteiro não sejam todas mulheres. Mas a perspectiva é sempre feminina e eu achei muito interessante porque eu notei isso, não foi da primeira vez que eu li, foi depois, talvez por desatenção minha, na ânsia de terminar de ler, que ela não é uma narradora confiável. Porque enquanto ela conta a história para o namorado da primeira vez dela, ela fala que não doeu e foi maravilhoso. E o desenho lá tá mostrando uma carinha de dor. E aí isso lembrou até a história das nossas primeiras vezes, que não foi necessariamente gostosinha. Como a gente aprendeu que o sexo pode ser mais tarde, né? E eu achei isso muito interessante quando eu reparei que mesmo que tenha tido todo esse romancezinho, ainda assim teve aquele desconforto, né? Mesmo numa história dessa, a gente vê uma primeira vez que ela passa como perfeita para o homem, mas ela não foi necessariamente perfeita. Ela opta por não compartilhar que ela sentiu dor na relação. Exato. Mas pra gente, ela compartilha, né? Tem todo um aprendizado nisso aí. Eu acho que, assim, por mais sincero que você seja numa relação, algumas coisas você não compartilha. O ideal é que você compartilhe tudo que tem a ver com vocês dois, que você sinta que vai ser interessante, que vai enriquecer a relação de vocês. Agora, tem coisas que você não precisa compartilhar. Recentemente eu recebi no podcast uma pergunta, porque eu recebo perguntas anônimas, né? O pessoal manda dúvidas anônimas e o nosso sexólogo, o Rodrigo Torres, responde. A moça mandou assim, meu namorado tem pinto pequeno e eu não sinto prazer com ele. Mas não por causa do tamanho do pênis, mas porque as relações não são prazerosas. Como eu falo isso pra ele? Aí o doutor Rodrigo virou e respondeu assim: olha, você falar com ele que ele tem um pinto pequeno não vai resolver nada. Não vai mudar o tamanho do pinto. E ele provavelmente já sabe. Então, assim, você virar pra uma pessoa que já sabe que tem pau pequeno e falar que você tem pau pequeno, vai resolver a situação? Não. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você não precisa compartilhar, porque não vai agregar nada. A ideia é você compartilhar coisas que agreguem. E aí ele sugeriu pra ela, né, buscar outras formas, porque sexo não é só penetração, muito pelo contrário. Então, ela não compartilhar essa dor com ele, eu não vejo problema nisso. Não é necessariamente um problema, né? É, dentro da relação, eu tô trazendo mais no âmbito de... ainda é uma história recorrente, mesmo em pessoas que resolvem ter a primeira relação mais tarde, ou que têm parceiros até que são cuidadosos e amorosos e tomam todos os cuidados, porque a gente ainda fica muito tensa nessa coisa de ter que perder. Porque eu já ouvi relatos, já, minha primeira vez foi boa, porque eu estava muito de boas e a pessoa foi maravilhosa. Mas a gente normalmente está tão tensa de ou tenho que perder, ou não posso perder, ou tenho que me livrar da minha virgindade, que acaba a gente mesmo não fazendo, ou se colocando numa posição, né? Acaba a gente mesmo não se colocando numa posição de permitir sentir prazer. Com certeza. Então, vamos para a segunda história, Sex Shop. Fala sobre uma mulher que decide levar suas atividades masturbatórias a um novo nível, comprando seu primeiro vibrador. E uma das coisas que eu gostei no início dessa história, enquanto eu estava lendo, é que ela é muito dona de si e ela fala: eu quero chamar a atenção. E quando ela, né, efetivamente chama a atenção na rua, tiveram cuidado de não colocar uma cantada chula. O homem chega para ela, se aproxima, faz um elogio e acabou-se. É, não é um "ei, gostosa, olha lá em casa". Eu achei isso muito bacana. Sim, foi uma delicadeza. Eu achei muito legal essa história. Provavelmente ela foi feita pré-internet, cheia de lojas online de sex shop. Porque a personagem chega e fica um pouquinho constrangida, né, no sex shop. E tem milhões de opções de próteses de todo tipo e tal. E aí pra ela escolher uma e tal. Eu achei muito interessante essa história. Mas hoje em dia você não precisa, né, mais ir na sex shop. O que é muito legal. Você escolhe pela internet o que você quer. Você pode ficar lá horas escolhendo. E aí entregam pra você no maior sigilo, de um jeito super tranquilo. Acho que a internet dá essa facilitada pra gente, né? Até de explorar outras coisas que talvez ela... Ou que, assim, eu nunca fui de comprar coisas em sex shop. Eu chego no sex shop e olho, eu acho muito interessante, e aí eu vou pra internet pra pesquisar preços, e eu normalmente acho mais barato na internet, e acaba sendo meu destino. É interessante mostrar pra homens que leem, que às vezes não entendem muito bem o funcionamento da mente feminina, ela imagina, né, que o vibrador é um homem. Ela tem uma fantasia. E é interessante pensar isso, porque o sexo começa no cérebro, né? A nossa mente, as expectativas que a gente gera. Eu até gravei recentemente com a Lua Menezes e aí ela estava falando de ritualizar a masturbação. Eu acho que essa história mostra muito isso, que é você criar um clima para você mesma. Que ela falou: ah, quando você sai, você não compra uma roupa nova, uma calcinha nova, você toma um banho, Você passa perfume? Você não ritualiza todo esse processo de encontrar outra pessoa? Porque quando você vai encontrar com você mesmo, você também não vai ritualizar. Colocar um incenso, uma música, para se masturbar, porque a imaginação é o que mexe com a gente. E aí, nessa história, a gente vê que a personagem ela tá usando o vibrador, mas tem todo um universo acontecendo dentro da cabeça dela para que o orgasmo aconteça. Sim, é até uma das magias da ilustração, né, dos quadrinhos, que é a gente poder ver este processo que se passa na cabeça dela. E até essa história, que é dela com ela mesma, acaba evidenciando uma espécie de relacionamento. Eu e algumas amigas temos apelido para vibrador, que é Bob, que é Battery Operated Buddy, então já fica um nomezinho, já personaliza a coisa. E ela faz a mesma coisa, né? Puxando, por mais que ela não dê um nome para ele na história, ela ainda puxa por isso, por este vamos nos conhecer e tal. Existe toda uma magia da imaginação, da criatividade na hora e de trazer esse senso de relação, de relacionamento, de não ficar aquela coisa fria e mecânica. Acho que tem tudo a ver com essa coisa de você também fazer um ritual para si mesmo. E de uma certa forma, se masturbar é se relacionar bem com você mesmo, é se conhecer, é saber a respeito de si, assim. Eu, particularmente, acho que o relacionamento mais difícil que a gente tem é com a gente mesmo. Já diria a sábia RuPaul, se você não ama a si mesmo, como que você vai amar outra pessoa, sabe? Então eu acho que a masturbação entra um pouco dentro disso aí também. Vamos para o terceiro, então. Vamos falar de Fantasia, que é o terceiro conto do livro, que fala sobre uma mulher que está ansiosa e excitada com um encontro no bar. E aí ela tem todo este ritual de se arrumar, se depilar, pensar mil coisas. E eu gosto da forma como ele vai descrevendo aquilo como uma novidade para ela, que de fato é, né? E a forma como a história se encaminha me faz pensar naquilo que está nas sarjetas de cada quadro, que é aquele espacinho branco, que é onde está a história que nós não vemos, que é a cumplicidade que existe naquela narrativa. Sim, essa história ela dá algumas dicas, né? Que logo no começo, quando ela está se arrumando, ela meio que pensa, né, das coisas que ela gostaria que acontecessem. E aí ela vai pro bar. E aí a noite vai passando. A impressão que a gente tem na primeira leitura é: tomou um bolo, né? Coitada. E aí a gente percebe que não. Aquele roteiro que ela estava passando na cabeça acontece. Exatamente da forma como ela descreve antes de acontecer. Então, quando você começa a ver o que está acontecendo, e, por exemplo, enquanto ela está descrevendo, ela fala, me morde. E aí, ao longo da transa, ela fala, me morde. E aí, ele morde. E aí, ela fica com a carinha feliz. Aí, você começa a perceber, então, talvez esse cara fosse o encontro dela, né? Porque ela tá muito de boa com a situação e tal, mas é só no final, no desfecho, também um roteiro muito bem escrito, que você percebe que, né, realmente aquilo ali era 100% de comum acordo entre os dois. Sim, e isso foi o que eu mais gostei, né, quando você lê a primeira vez, dentro dos espaços em branco dos quadrinhos, você vê que existe a cumplicidade, que existiu aquela troca daquela fantasia para que aquilo estivesse acontecendo. Inclusive, eu falei dessa coisa dos requadros e da sarjeta, porque quando a ação está acontecendo, quando os dois estão transando, a história fica ocupando a página inteira. Os corpos, eles simplesmente ocupam a página inteira sem requadro nenhum. E depois, quando começa a voltar para a normalidade, né, para a rotina, aí volta a ter os quadrinhos bonitinhos de história em quadrinho que a gente conhece. Eu achei isso um uso muito interessante, né, como a fantasia se expande para a realidade, a gente consegue ver isso na página. É, assim, a forma como ele desenha, né, e a coisa vai esquentando e você vai vendo progressivamente as etapas, é muito interessante. E as expressões da personagem, né? A história tá toda com ela, você vê as expressões dele também, as falas dele, mas ela acaba ocupando boa parte dos quadros e o corpo dela e a interação com ela acaba sendo o foco da nossa atenção. A próxima história é a mais um, que a gente até comentou já no início, um pedaço, que fala sobre uma mulher que sai para comemorar uma promoção com alguém que ela conhece, e isso fica muito disfarçado até um pouco mais adiante na história, que é a outra mulher. E aí eu não entendi se era a primeira vez com outra mulher ou a primeira vez da protagonista tendo o coração partido daquela forma, né? Eu acho que você tem comentários que você gostaria de fazer sobre essa história. Eu acho que foi a primeira vez das duas. E a primeira vez que ela se relacionou com outra mulher. Pelo menos eu entendi dessa forma. Coração partido, eu não sei se foi a primeira vez. Eu gostei muito dessa história pelo fato de que a protagonista tem um corpo normal. Ela não é em momento nenhum modelo capa de revista. E ela começa a história, logo depois que ela combina de sair com a amiga, de um jeito que é uma coisa assim, que eu observo que muitas mulheres fazem. E que é um comportamento que eu acho que a gente deveria conscientemente tentar combater. Ela se olha no espelho, ela tira a roupa, ela põe uma outra roupa e ela fala, tipo assim, a mesma merda. E aí ela não tá confortável com ela mesma, com a forma como ela tá vestida, com o corpo dela, sabe? Que eu acho que tem toda essa questão da autoestima aí. E aí a amiga dela comenta com ela assim, não entendo como você ainda pode estar sozinha. E aí ela responde, é que eu sou que nem uma blusa velha, a gente se apega a ela, mas não veste pra sair. Esse diálogo me fez pensar muito assim sobre questões de autoestima, sobre como que é difícil para muitas de nós mulheres amarmos a nós mesmas, porque existe todo um padrão que é impossível de se alcançar e que ele é alcançado por meio de dietas loucas, por meio de manipulação de imagem com aplicativos, com computador, com programas, mas a gente não sabe disso, a gente às vezes não tem os instrumentos para perceber que aquilo ali é fake, então a gente fica se martirizando, ah, eu não pertenço a esse padrão, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo outro, e isso é muito normal, né? A gente vê isso muito entre mulheres, até quando você é elogiada, não é normal você aceitar o elogio, né? Pessoa vira e fala pra você, nossa, você tá bonita hoje. Você fala, tipo assim, não, imagina, bobagem que você tá falando. Ao invés de simplesmente falar, tipo assim, ah, ok, obrigada, sabe? Então, eu achei que, assim, a forma como a história se desenvolveu é uma história muito humana. Mas eu fiquei dividida entre problematizar ou não problematizar o desenrolar das duas. Porque a amiga dela é praticamente uma predadora, assim, tipo, no sentido de que ela vira e fala assim, ah, bebe mais um pouquinho. E aí ela leva a outra, e aí uma coisa leva a outra, uma mão naquilo, aquilo na mão. E aí, quando acaba, a outra volta, entre aspas, pro relacionamento hétero dela. Então, eu fiquei pensando assim, gente, quantas mulheres não devem ter passado por isso, assim? Você gosta de se relacionar com outra mulher, mas a sociedade te impõe tanto essa heterossexualidade quase normativa, que você tem lá o seu boy e você posa com ele, assim. Meio que me passou a barba, isso, assim. Né? São feminina, eu achei um pouco problemático da única história. Quer dizer, tem outra história com duas mulheres, né? Mas é a única história que é um relacionamento exclusivo entre duas mulheres ser justamente a anticlimática. Por um outro lado, talvez justamente por ser um relacionamento entre amigas e tal, e a gente se permite mais intimidade com mulheres, já que homens em geral não se permitem muita intimidade com ninguém, de ter esse desabafo de falar da autoestima, né? Porque enquanto você estava falando, me levou a uma nova interpretação dessa história, porque eu acho que dá para ser interpretada de várias formas, que é o tempo todo ela se desvaloriza na frente de outra pessoa, não necessariamente um homem ou uma mulher. E quando a gente se desvaloriza na vida real, a gente acaba se abrindo para este tipo de relacionamento, em que a gente é usada por uma noite, porque pode ter sido incrível, maravilhoso, e de mudar o mundo, mas ela foi-se embora assim, como se a casa dela estivesse pegando fogo, no final. E quando a gente não se dá valor, quando a gente não pensa em cuidar um pouco de si, a gente acaba se abrindo para esse tipo de coisa. Foi uma coisa que eu não tinha observado antes na leitura, e quando você comentou agora, eu observei, né? Que a gente também pode se trabalhar para não se permitir isso ou se permitir menos. Porque se você não se ama, qualquer merda tá bom. E se qualquer merda tá bom, acaba que você meio que atrai essa energia. Você joga essa vibe pro mundo e essa vibe do mundo volta pra você. Quando você se ama, você se olha no espelho e fala assim: eu sou muito gostosa. Homem nenhum dá conta de mim. Ou mulher nenhuma dá conta de mim. Seu padrão vai lá pra cima. Você tende a procurar relacionamentos que as pessoas estejam mais bem resolvidas, como você. Que as pessoas queiram coisas parecidas com as que você quer. Você não sai se relacionando, você se preserva no sentido de assim: você não vai pra balada e beija o primeiro cara que aparece. Às vezes você não beija ninguém, às vezes você tá só a fim de dançar. E tudo bem, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido, né? Dentro disso que a gente tá falando. Sim, totalmente. Eu queria fazer um último comentário antes de a gente ir para o próximo quadrinho. Que é melhor a gente voltar lá para o segundo conto e comprar um vibrador do que ter uma relação com qualquer um por carência. Antes uma masturbação bem feita do que uma troca que não é troca nenhuma. Exato. No fim das contas. Então vamos para o próximo conto, que é o 2 mais 1, no qual uma mulher chega ao apartamento de um casal que conheceu online para transar com a mulher do cara, e a narrativa flui para uma homenagem. E eu gosto bastante desse conto porque tem vários fetiches sendo explorados, e homenagem provavelmente não é a única primeira vez inclusa na história, porque tem o voyeurismo presente também. Sim, a princípio, como a história chama 2 mais 1, eu imaginei que a presença do cara, sexualmente falando, já estava meio que prevista. Assim. Mas eu não sei dizer se de fato estava, porque ela vira logo num dos momentos e fala assim: eu não sei se eu vou permitir que ele me coma. Então não dá pra gente saber, né, se a participação dele a princípio estava prevista ou não, né? Sim, até porque ela fala bastante da mulher no início e no fim, né, da mulher que ela vai encontrar. E o convite vem no meio, então realmente pode ser que a homenagem não seja... Se a gente for levar para um plano de que essa história é possível no mundo real, porque ela é muito possível no mundo real, pode ser que a homenagem não seja o combinado de cara, né? Seja aquela coisa de, se eu quiser eu dou, se eu não quiser eu não dou. Sim, é bem focado, né, na mulher. E assim, a coisa vai se desenrolando meio que naturalmente, assim. Mas ao final ela fica com a mulher na cabeça, né? Exato. Aí eu achei um outro conto interessante. Tudo basicamente é sobre cumplicidade, né? Mas eu achei um outro interessante justamente porque pressupõe, até a forma como o quadrinho é mostrado, pressupõe esse acordo e essa vontade por parte dos dois do casal, né? E isso me parece ser o que faz funcionar muito bem. E o Menage é... Bom, talvez você saiba dizer melhor do que eu, porque afinal de contas você tem um podcast sobre isso, mas me parece ser uma das principais fantasias na cabeça masculina, ou a principal, pelo menos aqui. E quando traz para a vida real, é uma coisa que é extremamente complicada, porque os homens querem impor muito às mulheres e não se preocupem tanto como é que esse encaixe vai rolar entre os três. São três pessoas para você se preocupar, não duas, né? A relação complica um pouco, mesmo que ela seja ali no período curtíssimo de tempo. É, assim, o ideal é que seja uma vontade dos dois. Infelizmente, como a gente está numa sociedade patriarcal machista, dois homens com uma mulher ainda é uma coisa muito rara. É uma fantasia masculina muito grande, sim. E algumas mulheres cedem porque pensam que isso vai melhorar o relacionamento. O episódio que eu gravei com a Marina e com o Márcio, que é um casal que já está junto há mais de 20 anos e que eles são um casal swinger, eles falaram muito sobre como fazer. Tem que ser uma vontade dos dois. E como que não tem por que fazer pensando em salvar relacionamento. O relacionamento tem que estar bom. A relação entre as duas pessoas tem que estar sólida para vir uma terceira pessoa. E eu achei bem interessante quando eles comentaram sobre isso, porque muitas pessoas tendem a achar que, eu vou realizar essa fantasia do meu marido e é isso. E na verdade não é, né? Então, é interessante e excitante a história, mas eu gostaria de ver também um quadrinho com uma mulher com dois homens. Ainda não encontrei. Sim, é realmente interessante. E nesse caso, dessa história específica, também parece uma coisa que a mulher queria, a esposa, no caso, ou o namorado, não sei, não fala, né, não vai em tantos detalhes, mas parecia ser algo que a parceira do cara queria e que deu iniciativa, e não ele. Eu acho que isso já é uma pequena subversão também do tópico, que normalmente é do cara que quer ter duas mulheres pra ele. Tanto que as duas ficam juntas, se divertindo, enquanto ele fica só olhando. E ele parece estar muito de boa, muito feliz e muito satisfeito com isso. Sim, quando ela chama ele, ele já tá de pau duro e tá satisfeito em participar, sim. E a ação do quadrinho praticamente foca muito nas duas. Tanto é que quando acaba, a namorada ou esposa é que agradece ela como terceiro elemento. E o cara, tipo, fica só olhando. Parece que todo mundo, pelo menos, teve o que queria ali naquele momento. Sim. A próxima história que a gente vai comentar é Inerte, que é justamente a história da boneca, né? Que não é nem uma boneca inflável, porque ela já é dessas novas tecnologias que quase parece gente. E é a história mais polêmica, digamos assim, do quadrinho, na minha opinião. É a história mais triste porque que que acontece? Não sei por quê. Essa história me remeteu. Você já leu Harry Potter? Tem uma parte que a J.K. Rowling escreve que fala do Dobby, dos elfos domésticos, que são considerados praticamente objetos, quase como se fossem um ornamento da casa. E acho que é o Dumbledore que diz assim, a forma como um bruxo trata alguém que é teoricamente o seu inferior diz muito a respeito daquele bruxo. E essa história me remeteu a isso porque o homem trata um objeto inanimado dessa forma. Mas não é um objeto 100% inanimado. Ela tem consciência, né? É, a gente tem a perspectiva. Ele não sabe que ela tem consciência, nós sabemos. Mas mesmo que ela não tivesse, a forma como ele age com a boneca, essa real doll, faz a gente entender que ele é um cara nocivo, que ele é um cara egoísta, que ele não é um cara que vai fazer uma mulher feliz se ele não mudar alguns pensamentos dele. E aí você começa a pensar assim, quantas mulheres de verdade, de carne e osso, não passaram por situações parecidas com a que essa boneca passou? E isso é muito perturbador. Sim, eu acho que foi uma história que eu não gostei a primeira vez que eu li esse quadrinho, porque me parecia muito com um estupro. E na verdade, se você considerar que ela tem consciência, que ela não apenas não permitiu nada daquilo, como ela também estava achando ruim todas aquelas coisas e não tinha como se manifestar, não deixa de ser, né? E aí, a excitação inicial dela, quando chega na casa, vai se transformando em deboche e frustração e até uma certa preocupação no final, quando em alguns pontos ela fala, se pergunta, será que ele trataria uma mulher de carne e osso desse jeito? Será que quem ele tá esperando agora é uma outra boneca ou é uma mulher? E ele tem a maior cara de psicopata quando ele abre a porta, tanto no início do quadrinho quanto no fim, né? E aí você tem algumas partes que ela fala, talvez ele não seja assim só comigo, ele só pensa no pau dele, ele faz tudo no automático. Me pergunto se ele acha mesmo que pode ser interessante aquilo que ele está fazendo. E aí ela fala, se eu pudesse, eu seria aquela que lhe diria o quanto ele está enganado, o quanto sua ideia do que seja um sexo bom é falsa. Que é o famoso homem britadeira que a gente já tinha falado. É interessante, isso me remete também a uma pequena campanha que eu já vi algumas mulheres falando em redes sociais, que é deixa o cara saber que ele trepa mal. Tipo assim, muitos homens acham que é só ter um pau grande, ficar duro e pronto. Ele já é o deus do sexo. Pois é, e aí assim, é uma ideia errada que vem da pornografia. E aí às vezes o cara só se relaciona com mulheres que não estão dispostas a se dar ao trabalho de explicar, olha babaca, isso que você tá fazendo, você não tá fazendo sucesso não. Se você acha que você tá fazendo, sinto muito te informar, não é por aí. Porque eles precisam desse feedback, mas muitos não permitem que esse feedback aconteça. As mulheres não ficam à vontade o suficiente para dar esse feedback para eles. Então, essa parte do quadrinho e quando a história termina, a gente teme pela mulher de verdade que chega no apartamento dele. Exato. E, assim, rola uma pequena involuntária, eu acho. Tipo, um estigma de que, tipo, o cara comprou essa boneca feita de pele sintética, parecida com a real, e transou com ela, e aí o cara, ele tem algum problema. Eu não acho que isso seja verdade. Eu não acho que todos os homens que compram masturbadores ou que compram bonecas tenham problemas. Mas esse cara, claramente, tem alguma coisa... Tem algum problema, assim, porque ele não demonstra nenhum tipo de preocupação. Que é uma coisa, assim, que até pelos objetos teoricamente inanimados, a gente tem. A gente tem até na narrativa também falando justamente isso, né? Ela comenta que ela foi emprestada e que ela tem partes do tecido dela, do corpo dela, esgarçadas, que ele não tem o menor cuidado com ela. Então, é realmente... Talvez se ele fizesse um buraco num melão e metesse lá, ele teria mais sucesso na vida dele. Mas ele tem todo um ideal muito pornográfico de mulher, né? E a gente vê com essa coisa dos seios enormes, quase absurdos, que com... da forma como ela é descrita, né? Como ele escolheu que ela fosse construída. Então, acho que até um conto que traz uma preocupação com este outro lado, né? Porque há pornografias e pornografias. E, no caso, há erotismo e pornografia, não sei como seria essa divisão. Mas isso aqui é o típico caso, me parece ser, do cara que realmente... acha que ser britadeira faz sucesso e que não tem a menor consideração, porque senão talvez ele tivesse escolhido uma boneca com um corpo mais realista. Talvez ele não a emprestasse para os amigos, talvez ele não a deixasse ficar toda esgarçada, ele fizesse alguma espécie de manutenção ou tomaria o cuidado para não precisar fazer essa manutenção. Se nem uma boneca aguenta, sustenta, né? Que dirá uma mulher real passando por aquela porta. E brinquedos eróticos em geral, bonecas, vibradores, masturbadores, o que é que seja, você tem que ter um cuidado com eles. Atualmente eu tô triste porque eu comprei um Habit há mais tempo, mais de um ano, e ele... Eu não sabia muito sobre vibradores na época, ele é a pilha. E ele já não tá funcionando direito. E você não tem como mandar consertar. Mas eu não conheço serviço de conserto de vibradores. Se alguém estiver ouvindo conhecer, quiser mandar essa dica, eu tô aceitando. Porque são coisas assim que você manuseia, que estão em contato com o seu corpo, sabe? Você tem que limpar, você tem que ter um cuidado, tem que ter um zelo. Eu tô muito triste, porque assim, apesar do cuidado que eu tive, o vibrador já não tá funcionando bem, assim. E é um investimento que você faz em você mesmo. Dependendo do vibrador, não é uma coisa assim tão barata, né? Então, o cara gastar um dinheiro com uma boneca que ele quer que seja o mais próximo da perfeição possível, e nem assim... ele se preocupar com cuidado, com zelo, diz muito sobre o caráter da pessoa. Exatamente. Então, acho que existe o estigma, óbvio, mas a toxicidade dele, né? O problema dele, acho que é mais revelado não no fato de ter a boneca, mas nessa falta total de cuidado que ele tem com ela, porque, afinal de contas... 100% das participantes deste podcast no momento tem vibradores, tem seus brinquedos eróticos. Então, assim, quem somos nós para falar? Inclusive tenham, porque é mais uma oportunidade de se conhecer. Mas existe toda essa carga tóxica que esse personagem carrega. E aí, Quantos homens parecidos com esse que muitas de nós mulheres já não tivemos o azar de encontrar, né? Gente, se você não tiver recursos para investir num vibrador, assim, e você pensa em ter algum brinquedo, uma dedeira é bem barato, bem acessível e pode ser um bom começo, assim. Já tô aqui fazendo recomendações, assim. Eu acho que todas as mulheres têm que se conhecer. Tem dedeiras, inclusive, que parecem batom. Pesquisem na internet. Então você não tem nem que contar para absolutamente ninguém que você tem. Sejam donas do próprio corpo de vocês. Mesmo que ele não se pareça com um batom, não precisa contar para ninguém, porque é um problema exclusivamente seu. E eu tenho uma outra indicação a fazer, e aí eu vou falar de marca, mas pelo menos eles me patrocinaram. Porque eu fui testadora da Prudence por algum tempo. E eu não acho mais em farmácias em João Pessoa, mas eu já vi. Talvez tenha em sex shop, em farmácias em outros lugares. É mais fácil. E se aqui tem um sex shop, em outros lugares tem sex shop também. Que é um vibradorzinho da Prudence. Ele é com aquelas pilhas de relógio, sabe? Tem uma velocidade só, mas é um negócio minúsculo, super simples. Na última vez que eu vi, ele estava sendo vendido junto com um anel peniano. Mas se você não tiver interesse no anel também, tá? Guarde lá o anel e use só o vibrador. E aí é uma opção que é barata e é relativamente acessível. Porque, de repente, a pessoa se sente mais à vontade, coloca ali no meio das outras coisas na farmácia e vai-se embora. Caso passou e dá curiosidade, eu vou levar. E não é muito caro, né? Bacana demais essa dica sua, vou até procurar depois. Vamos para Swing, que é uma narrativa que mostra a primeira vez de uma mulher e seu parceiro em uma casa de swing e mostra também as diferenças com que ela e o cara encarnam a situação e também que a outra mulher que aparece na história vê as coisas. Então, de toda forma, mesmo que o papel dela, da protagonista, seja um pouco mais tímido, me pareceu que o comando da situação estava na mão das mulheres, o que é um descanso muito positivo da história anterior. Com certeza, sim. Eu gostei muito da forma como o roteiro aborda, porque eu acho que casas de swing, em geral, são algo que faz muito parte da imaginação das pessoas, né? Mas é uma realidade muito pouco acessível. E, inclusive, conversando com a Marina e com o Márcio no episódio que eu gravei sobre swing, eles estavam explicando que a melhor forma de você e a pessoa com quem você está, vocês tentarem experimentar é indo em locais assim em que tá todo mundo disposto à mesma coisa. Porque o que aconteceu, o menage que aconteceu no quadrinho anterior, que né, eles mandaram pela internet e aí conseguiram essa terceira pessoa, eles falaram que não é muito, por exemplo, você tá numa festa. E aí você, com a sua pessoa, vocês veem um outro casal, vocês acham interessante. Se vocês não sabem que aquelas pessoas têm a mesma intenção, não vale a pena. Porque, normalmente, é muito desastroso. Em geral, as pessoas têm uma mentalidade muito fechada para isso. Então, eles estavam recomendando, se você tem vontade e a pessoa com quem você está também tem, vá em locais apropriados. Né, que você sabe que vão ter pessoas legais e tudo mais. E aí esse quadrinho retrata essa experiência, que é uma experiência muito realista. A gente tem uma mulher que chega depois, que é muito empoderada, que já está habituada com o local e como que funciona, que é uma coisa que inclusive em casos de swing eles incentivam muito mulheres irem sozinhas, mulheres solteiras, né? Mas aí a gente tem uma personagem que é mais parecida com uma mulher comum, que é, né, ela que vai com o seu parceiro. E aí a diferença como eles encaram as coisas é aquela diferença que eu já tinha falado no começo. O homem muito estimulado, hipersexualizado, a mulher já mais tímida, mais desestimulada. E aí mesmo que os dois estejam dispostos, né, a esse swing, as coisas acontecem de uma forma diferente. E a personagem principal, que começa mais tímida, vai percebendo como as coisas funcionam E aí ela opta por, numa próxima vez, fazer uma abordagem diferente. Eu achei muito realista. Então, eu também achei que pareceu bem realista justamente pela forma, como você falou, que a nossa cultura impõe, né? De qual... quem deve estar em qual papel. E acho até que quando a parceira tímida vê a outra, que ela chama de Amazona, né? Muito à vontade no papel dela e fazendo o que ela bem entende, ela aproveita também, de certa forma, ela conhece uma outra pessoa, vê que não tem problema nenhum e começa a repensar, né, as atitudes dela para uma próxima vez. E acho que traz um certo interesse de mostrar que ela está bem com isso, é justamente ela querer uma próxima vez, para que ela possa estar no papel da Amazon. Sim, e acho que tem um pouco também, né, de aprendizado, de se sentir confortável na própria pele, no lugar que você passa a descobrir que existe e tudo mais, assim. Que eu acho que é uma coisa, assim, muito feminina, né? Eu não sei você, mas, assim, a gente vê muita coisa sobre como seduzir o fulano. E aí existem vários truques, vários canais que falam: ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você usa lingerie assim, você usa lingerie assado. E outro dia eu até joguei isso no Twitter do Sexo Explícito. Falei: ah, como que você se sente mais sexy, você, minha ouvinte? E aí as ouvintes responderam várias coisas. Ah, porque é quando eu ouço música tal, é quando eu coloco roupa tal, é quando eu faço tal coisa. Existe todo um estigma de você ser uma mulher sexy, mas ninguém, assim, tipo, é muito raro você encontrar uma mulher que de cara ela é sexy, sabe? Eu, inclusive, entrevistei uma atriz de entretenimento adulto, e aí ela falou que na primeira sessão de fotos dela, ela só sabia rir, e que o fotógrafo falava com ela assim: faz uma cara sexy. E ela falava: não sei ser sexy, só sei rir. E aí, aos poucos, ela começou a fazer filmes adultos. Quer dizer, mesmo a pessoa que tá ali num contexto, ah, seja sexy, vai jogar um pó mágico em cima de mim e eu vou virar essa mulher sexy, sexualizada dos filmes pornôs. Não é assim que funciona. Então, acho que nesse caso mostra ela começando a se apropriar daquela realidade, começando a se sentir confortável. Eu acho que, minha opinião, não tem nada mais sexy do que uma mulher, uma pessoa que tá confortável consigo próprio e confiante, assim. Você sente a confiança na pessoa. E não é uma coisa simples, né? Não é da noite pro dia, é uma coisa que você vai trabalhando. Perfeita, sem defeitos. A bondade sua. A próxima história, Submissão, fala de uma protagonista que tem a sua primeira experiência como submissa. E um dos detalhes que eu gostei dessa história é que o dominador representado no ato, ele tem as linhas mais fluidas e menos definidas. E isso faz com que o foco seja principalmente nela. E ela não se dissolve como ele no papel, apesar de ela se dissolver na história, né? E para mim isso remete muito ao fato de que o foco dentro daquela cena é ela e não ele. E aí, coisas que eu já li sobre BDSM e tudo mais levantam essa questão de que o poder, na verdade, está na mão de quem está na posição do submisso e não do dominador, né? Eu achei que foi uma forma interessante do padrinho trazer isso. Assim, o episódio que eu gravei com o Lucas sobre BDSM, eu achei interessante porque ele desconstruiu muitas das noções, da mesma forma que esse quadrinho, do que o senso comum tem do que é BDSM. Que é uma coisa muito trabalhada em cima de consentimento, né? Assim, existe muita conversa, existe muito cuidado. Não é agressividade pura e simples, né? Existe todo um trabalho dentro daquilo ali, existem limites. Existe o que o Lucas chama de aftercare, que é o cuidado com a pessoa depois que a sessão acontece. Então, eu acho interessante desconstruir os 50 tons de cinza da vida, que podem ser interessantes para a pessoa saber que existe BDSM, mas no fim das contas não tem nada assim que dê para aproveitar do que é BDSM mesmo. Mas essa história em quadrinhos, ela explora um pouco isso, assim, do quanto que os limites, né, são respeitados e de como que a protagonista se sente, assim. O foco tá todo, assim, quem tá de fora parece que o foco, que é o cara que tá mandando, mas no fim das contas, o que importa é como ela tá se sentindo. E tem também que o BDSM, ele é muito maior, né, do que uns tapas, que é uma coisa meio que parece 50 tons de cinza, parece um pouco isso, uns tapas apenas, e muita manipulação e chantagem emocional. Por mais que mostre uma coisa muito pontual na vida desses personagens, tem esses pequenos detalhes, né, de que era uma ligação que ela já estava esperando. Tem aquele "você vai voltar", porque era algo que ela queria, era algo que ela estava buscando. Se ela vai voltar, é por esse motivo. Eu achei que talvez não tenha ido a fundo em mostrar que isso é combinado, os dois acertaram, existe limite, existe palavra de segurança, porque a história é pequena para conter tudo isso. Mas durante os momentos em que ela tem a oportunidade de fazer uma autorreflexão, ela se vê bela, né? Ela se vê gostando daquilo e aproveitando aquilo. Eu achei que isso já foi algo importante, porque se não precisa nem ser uma sessão de BDSM ou nada do tipo, se você não está se sentindo bela, ou pelo menos segura de si e confortável numa relação com alguém, talvez essa relação, o sexo em si, né, não a relação, o relacionamento inteiro, mas talvez este momento tenha que ser reparado e repensado. Eu acho que, assim, o nome da história é a primeira vez submissão, uhum, né? Então acho que pega esse aspecto do BDSM, né? Só a submissão. Porque, né, o BDSM não tem só submissão, tem muitas outras coisas, né? Como você mesma falou. Realmente não. A gente só consegue perceber que rola um combinado nas entrelinhas, assim, quando ela faz essa reflexão mesmo, assim. Mas é importante a gente desconstruir essas expectativas de que submissão é submissão pura e simples e que não envolve um cuidado com o outro. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que de repente vale a gente dizer, assim, é o tanto que praticantes de BDSM em geral são unânimes em dizer que a forma como é construído faz até com que seja mais saudável do que alguns relacionamentos. Por quê? Tudo você tem que conversar. Tudo demanda diálogo. E muitas vezes num relacionamento baunilha, como eles gostam de falar, um relacionamento entre aspas normal, você pressupõe que o seu parceiro sabe o que você quer, seu parceiro pressupõe que você gosta de uma coisa ou outra. E aí, nesse negócio de pressupor, não rola muito diálogo, rola desentendimento, rola mágoa, rola traição, rola um monte de coisas, assim. Enquanto que no BDSM, não. Tudo tem que ser conversado, negociado, pontuado, ponderado entre ambas as partes e tem que estar bom para todo mundo e combinadinho. Esse aspecto do diálogo poderia existir em todas as relações, né? Seria o ideal, né? Ah, se existisse, eu acho que já facilitaria muito a vida de todo mundo, porque reduziria muitas chances de sexo ruim, não é mesmo? É, ninguém tem bola de cristal, né? O ideal seria que você falasse com o seu parceiro, não tá bom, ou tá bom, e o seu parceiro falasse, ah, eu não gostei disso, gostei daquilo, né? Porque a gente ainda não tem esse poder, né, de ler a mente alheia. Não, ainda bem, porque talvez a gente acabe lendo coisas que a gente não gostaria de saber. É bom que as pessoas falem. Verdade. E aí, seguindo em mais um conto bem quebrador de padrões, é o Sodomia, que é a penúltima história deste livro. E abre com uma conversa entre duas pessoas pela decisão de comprar um Maranhão, mas não mostra quem são os interlocutores. E aí a gente tem algum suspense até vermos que é a mulher da história que vai vestir o strap-on e quem vai receber o pacote é ele. E aí eu acho que nos dias de hoje, de muita masculinidade frágil, e agora, né, sendo discutida e desconstruída e revista, é uma das histórias mais importantes desse livro, porque mostra que a heterossexualidade do homem não mora no cu e que sentir prazer anal não significa nada demais. E aí, inclusive, eu quero ressaltar que cu bom é cu limpo e lavadinho, tá? Então não importa se você vai ou não vai receber visita, mantenha-se asseado, é pro seu bem. Interessante você falar isso, porque não tem tanto tempo assim, eu lancei um episódio sobre sexo anal e foi interessante porque sexo anal é um dos maiores tabus que a gente tem com relação à sexualidade, tanto para mulheres, né, que têm um medo grande de sentirem dor na prática, uma prática vista com preconceito, quanto homens que associam automaticamente a homossexualidade sem saber, né, que o ponto P está ali no períneo e que a penetração anal não significa automaticamente que você é gay, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, essa dinâmica do strap-on, ela é relativamente comum. Só que ninguém fala sobre isso. E aí, para mim, foi importante fazer esse episódio para desmistificar um pouco essa ideia que muitos homens têm até de explorar a região, sabe? De conversar sobre essa possibilidade com as suas parceiras. E das parceiras que, às vezes, têm vontade, mas sentem medo, sabe? E aí, algumas pessoas até me pediram uma parte 2 e eu já estou trabalhando nisso, né? Boa! A questão de, qual a melhor posição para começar? Eu uso lubrificante, eu uso algum tipo de gel para anestesiar, e aí o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? Eu já estou trabalhando nisso, porque muitas pessoas escutaram o episódio, gostaram e falaram, e aí, como que eu pratico? e essa parte eu não tinha entrado, e aí... Várias pessoas me mandaram mensagem, tipo assim, ok, como eu começo? E eu fiquei assim, pois é, né, eu tenho que abordar isso também. Então eu vou fazer uma parte 2. Mas como é interessante e revigorante você ver um quadrinho de um relacionamento saudável, que as pessoas conversam, não tem preconceitos, a mulher tá claramente aberta ao prazer do parceiro, a entender esse prazer. E ao final eles dizem, eu te amo, eu te amo. Quer dizer, é um relacionamento saudável, que ambos estão de acordo. E rolou aquele diálogo e rolou aquela desconstrução desses tabus. Eles compraram juntos, eu achei a coisa mais linda. Existem poucas coisas mais românticas do que você comprar um brinquedo sexual pra usar a dois juntos. Eu acho maravilhoso, inclusive recomendo que os casais conversem. Gente, pergunta pra pessoa com quem você tá, tipo, o que você gostaria de fazer na cama de diferente, sabe? E aí esteja aberto pra ouvir, tenha a cabeça aberta, sabe? A gente é muito rápido de querer julgar as pessoas, de colocar as pessoas em caixinhas. Sexualidade é muito fluido, sabe? Abre um pouco a sua cabeça, tenta entender um pouco o outro e escutar, sabe? Se você não se sentir confortável, existem formas de trabalhar isso, né? Existe um jeito de você conversar para vocês dois chegarem num acordo, sabe? Algo que esteja bom para os dois. Eu sou uma grande fã do diálogo, eu defendo o diálogo em qualquer situação. Eu não acho que entre pessoas que se amam e que se conhecem possa haver tabus. Eu não acho isso saudável. Tem a questão de que a gente está numa sociedade que as pessoas julgam muito, né? Então, é uma coisa a ser pensada de cada um. Ao invés de você estar julgando o coleguinha que chegou para você com uma proposta diferente, ele perguntou e tudo mais, é algo para olhar para si mesmo e perguntar por que que eu estou julgando? Porque, afinal de contas, eu também tenho as minhas esquisitices, eu também tenho os meus desejos diversos, que podem parecer estranhos para alguns. Então, se a gente tirar um pouco essa barreirinha do julgamento, se a gente tiver esta consciência, já melhora muito a questão do diálogo entre os dois. Porque você não precisa chegar no primeiro dia e dizer, olha, estas são todas as coisas que eu gosto. Não, você tem um tempo aí para ir descobrindo. Hoje você apresenta uma coisa, semana que vem você apresenta outra, né? Existem várias formas de fazer isso. Ninguém tá dizendo, olha, chegue pra pessoa que você vai transar pela primeira vez com uma lista das coisas que você gosta. Mas a pessoa que tá transando contigo pela primeira vez precisa saber que aquilo não está dando muito certo, faça de outro jeito. E aí a gente volta para as partes todas lá em cima, onde a gente falou horrores sobre masturbação, que é o primeiro passo para você saber indicar para outra pessoa o que é que tá bom e o que é que não tá e como pode melhorar. É, e acho que também se permitir, né? Em geral, nós somos criados com muitas paranoias, principalmente as mulheres, né? Muita questão religiosa, muita coisa que é jogada em cima da gente, pra gente já pressupor como é que é um sexo certinho e tal, e um manual, uma receita de bolo, tipo, se desconstruir é um processo que leva um tempo, assim. Sim. Mas eu acredito que seja possível. Tem isso também, né, de a gente tem padrão até pra transar. Se o sexo não estiver dentro daquele padrão, vem todo esse julgamento que eu mencionei antes. Então é necessário as pessoas começarem a se desconstruir e verem que nem tudo que disseram a vida inteira pra você, ou que não disseram, mas colocaram nas entrelinhas ou em comédias românticas, pornôs e princesas Disney, por que não? É necessariamente correto ou apropriado para você. É, pensar no que você gosta, do que você gostaria de explorar, deixar a sua imaginação fluir. A imaginação é a coisa mais importante dessa história. E aí nós vamos para o último conto, chamado X-Rated, que é uma história muda e bem experimental. E eu achei muito louca da primeira vez que eu li. E confesso que eu não gostei, mas sabia que eu não tinha gostado porque eu não tinha entendido. Só que aí, várias vezes eu fui lendo, e aí hoje em dia eu gosto tanto dela, porque ela explora a libido de um casal, intercalando com cenas de filme pornô. E faz isso de uma forma tão interessante, sabe? Que parece que se entranha no cotidiano deles e dá uma mudada. E a forma como mostra, com essa intercalação entre colagem e desenho, traz um resultado interessante para quem está lendo. pra mim, o mais legal é que, tipo assim, a história começa com uma cena que é muito comum, assim. O cara tá lá, sozinho, de madrugada, assistindo filme pornô, e a esposa tá deitada, dormindo. E aí, quando ela acorda e nota que ele não tá na cama, ela vai procurar por ele. Ele, né, abaixa o volume da televisão, e aí ele desliga quando ela chega. E aí ela liga a televisão de volta. Ai, eu achei isso maravilhoso. Sim, que é uma coisa assim, tipo... Você tá pressupondo que eu não gosto desse tipo de coisa, que eu sou uma pessoa fechada pra esse tipo de dinâmica, mas não necessariamente. Que é o que eu falei da pressuposição, né? Os casais pressupõem. Ele pressupõe que ela não é aberta a assistir um filme pornô com ele, sabe? E aí ela vai e mostra pra ele que ele tá enganado. E aí eles começam a... Ela começa a chupar ele, e aí ele fica excitado. E aí o simples fato dela estar ali interagindo com ele acorda ele pra realidade de que, né, ela é a esposa dele, ela também é uma mulher, ela também tem desejos. Não, ele não precisa ficar assim. Ele pode assistir o pornô, mas ele também pode interagir com a esposa dele. Então, é uma história muito interessante por causa disso, dessa perversão de o que normalmente a gente vê em rotinas de casais. Pois é, e ainda tem que, no final, ele vai dormir e ela fica lá, ela segue a noitada dela. Eu achei, assim, muito, muito bacana. Quando eu li, acho que pela segunda vez, que eu já estava um pouco mais aberta ao estilo da história. Sim, porque é quase uma montagem. Você tem o desenho, mas as imagens que são o filme pornô, elas são desenhadas de uma outra forma. É uma estética que fica bem assim, evidente. Quem são as pessoas de carne e osso e quem são os atores pornôs, assim. Então, eu achei bem legal, achei bem bolado a forma como eles escolheram. E as pessoas de carne e osso também são um pouco surrealistas, né? São feitas com... São imperfeitas. Exato. E são feitas com traços mais quadrados. O que em outros cantos tem uma preocupação maior com uma anatomia humana, nessa vai perdendo. Principalmente no auge da ação entre eles, né? Da relação deles. E depois vai se formando de novo. Eu gosto dessa forma como a arte usa a imagem para ressaltar as emoções que estão ali no meio, assim. É, quase como... A sensação que a gente tem é quase como uma colagem, como se fossem retratos a parte do filme e como se a parte deles fosse ficando só mais irregular à medida que as emoções vão se intensificando. Me remeteu muito a Picasso. Sim. Não sei se é porque o rosto dela é um pouco torto, né, assim... Achei um traço que remete muito ao do Picasso. Achei também. Engraçado isso. Talvez seja até uma influência dele, né? Uma inspiração. Sim. Você tem alguma indicação que você queira dar? Eu não sei se vocês já falaram dele no programa, se você já falou do Giovanissima. Não, mas eu ia comentar contigo esse. Eu comprei uma edição de capa dura na Amazon, tá com preço até bem interessante. Eu descobri escutando um outro podcast, né, que falou sobre quadrinhos eróticos, e esse quadrinho, Giovanissima, da Giovanna Cassotto, é praticamente uma unanimidade, né, entre pessoas que gostam de quadrinhos eróticos, porque a Giovanna, ela faz mulheres diferentes, mas o traçado do corpo das mulheres que ela faz tem influências do próprio corpo dela. E as histórias são todas histórias que têm mulheres como agentes ativos, assim. E são histórias muito excitantes. Eu acho Giovanissima bom pra ler com uma mão só, né? Porque com a outra você tá se masturbando. Mas é um quadrinho muito simples, gostoso. Você lê ele bem rapidinho. E não é uma coisa assim, apesar de algumas mulheres terem seios mais fartos, outras não. tem mais uma pegada do tipo assim, a mulher sendo a protagonista da história e a protagonista do prazer dela. Eu acho isso sensacional. Que é algo que até conversa com primeiras vezes, né? Conversa bastante. É, eu vou recomendar, então, um quadrinista brasileiro chamado Brão, que é Cornucópia. Eu confesso que eu não sei a disponibilidade desse quadrinho, porque ele foi impresso de forma independente. Mas ele é um quadrinho que faz um desfile de fetiches e fantasias e aborda um pouco esse universo fetichista e do BDSM em suas páginas. Ele é uma narrativa visual muito louca, é mais louca do que excitante, mas muito, muito louca, excitante e agradável de ler, sabe? É um passeio muito interessante de se fazer. E dá pra pegar tanto, vou folhear aqui, ver cenas que podem ser excitantes, quanto pra você tentar seguir a narrativa que tá no meio dele. E aí, se eu achar com uma facilidade algum ponto para comprar esse quadrinho ou saber mais sobre ele, vai estar lá nas indicações no medium.com/despautada, junto com o Jovaníssima da Priscila, porque sim, este é outro quadrinho que as pessoas precisam ler. Então, Priscila, fala do teu podcast, fala um pouco mais do sexo explícito e fala como as pessoas podem te encontrar nas redes. Bom, meu podcast ele começou nesse ano. Antes eu tinha um podcast de cinema e eu meio que cansei de falar de cinema e decidi falar de algo que está presente na vida de todas as pessoas em algum nível, que é sexo. E é importante a gente desmistificar a sexualidade em época de pessoas que não acreditam em vacina e acreditam que a Terra é plana. Nossa, né? Nem fala. Então, assim, eu trabalho com informação, eu tento sempre levar informação de qualidade. Eu tenho um perfil no Curious Cat, que é, se você tem uma dúvida, uma questão, uma sugestão, qualquer coisa relacionada a sexo, ele é anônimo, curiouscat.me/podsexoexplícito. Você pode me perguntar o que você quiser e eu levo a sua questão para o nosso sexólogo, o Rodrigo Torres, que é da Sextima, que é uma clínica muito bacana aqui em Belo Horizonte. E eu também estou em todos os que você quiser me ouvir, estou em todos os aplicativos de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Inclusive, a maior parte dos meus ouvintes agora está me achando, digitando sexo no Spotify, e meu podcast aparece. E todas as informações sobre todos os episódios que eu já gravei estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Eu já gravei sobre BDSM, já gravei sobre swing, já gravei sobre poliamor, já gravei sobre sexo anal, mas quanto mais eu gravo, mais coisa aparece para eu gravar. O episódio sobre vagina que eu gravei com a vagina sem neura, a Ana Gering, já deu origem a outro episódio. E aí um tema dá origem a outro. E eu acho que é um universo muito rico, muito interessante. E eu faço podcast para desmistificar e também para aprender. Eu também tô aprendendo muita coisa. Espero que vocês, se ouvirem, gostem. Ah, eu acho que todo mundo tem que ouvir. Porque realmente é um podcast muito bom, muito informativo. E tem uma coisa que você faz que eu acho que é muito legal, que você divide o episódio em três partes, né? Você tem uma primeira parte mais elucidativa com o sexólogo, uma parte de dicas e uma parte de pontos no final. Sim, porque eu acho, né, que a gente tem que fazer de tudo. Tem que se informar, tem que procurar dicas sobre como aumentar o seu prazer. E aí no final tem aquela pimentinha, né, que é pra dar um gostinho, né, que é pra você colocar pro seu parceiro ou pra sua parceira ouvirem e dar aquela excitada. Eu venho do rádio, né, na minha faculdade eu fiz estágio em rádio, sou jornalista, e o rádio apresenta uma possibilidade gigantesca, pouquíssimo explorada, de sons que mexem com a gente. E se não for pra mexer com o ouvinte, eu nem levantar a cama de manhã. Então, Os contos são muito divertidos, muito interessantes, e eu tenho usado eles não só para uma coisa masturbatória, mas para uma coisa reflexiva também. Você busca como os contos? Você compra, você solicita, você recebe de ouvinte? Como é que é? Uma parte deles a gente encontra na internet, mas eu recentemente tenho sido procurada por alguns escritores independentes que me falam: ah, eu escrevo, você quer ler o meu conto? E eu leio, alguns vão pro ar, outros não vão. Tem um episódio que tem um conto que eu escrevi baseada numa experiência minha, que foi narrado pela Kel Bonassoli, que é do podcast Sexo e Tintas, que é um podcast só de contos eróticos. E aí eu tenho buscado fontes variadas, assim. Como eu tinha muito poucos narradores, lá para junho, julho, eu fiz uma chamada pelo Twitter e apareceram uns 20 homens querendo narrar conto erótico e eu fiquei desorientada. Falei, meu Deus, onde eu vou arrumar tanto conto para esse tanto de homem que tá querendo narrar? Então eu saí buscando em várias fontes, assim. Então acabou que vários me mandaram áudio, uns 10, 15 áudios, e aí eu coloco um por episódio. E aí tá muito divertido perceber a diferença de entonação, a forma como cada um lê e os tipos de contos, né? Porque tem de tudo um pouco. Então é isso, vamos para os recadinhos. Nos dias 14 e 15 de setembro vai ter o encontro da Podosfera Paraibana, que vai rolar durante o HQPB, lá no Espaço Cultural, e é gratuito. Então fica de olho no seu feed e lá no medium.com/despautada para todas as informações. E ainda este mês, porque setembro é movimentadíssimo, no dia 27, vou ministrar um workshop de produção de podcast de baixo custo junto com Marcelo Soares, do podcast Whatever, e Luiz Felipe, do Nerd Debate. Vai ser parte da programação da Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos e também vai ser gratuita. Então fica de olho lá no Medium, que tudo será descrito lá. E eu aproveito para falar do desepisódio da Mídia Livre, que eu mencionei lá no início do programa, e sobre o episódio com Thaís Kisuki e Elô e Alana, que faziam Ideia Transitiva comigo e que provavelmente farão novas participações aqui, que é Olga, a sexóloga. Então vai lá, conhece um pouco mais sobre criadora e criatura, porque vale a pena. Foi uma conversa muito bacana, muito divertida que a gente teve sobre criação de quadrinhos, a criação de Olga, mercado de quadrinhos, mulheres no quadrinho, sexo, essas coisas todas. E a HQ está no Catarse até dia 12 de setembro. Então é isso, estamos encerrando nosso programa. E eu queria agradecer muito a sua presença, Priscila, porque foi um episódio muito informativo. Ah, eu acho que eu falei demais, mas eu espero que eu não tenha cansado muitos ouvintes. De forma alguma, só informações relevantes. E assim, no meu podcast eu sempre peço para os meus convidados ao final darem um conselho para as pessoas gozarem mais a vida, assim. E é muito interessante ver o que, que cada um fala. E eu acho que assim, a gente podia terminar falando que ler o Primeiras Vezes é uma experiência fantástica e que seja a primeira vez que você leu Primeiras Vezes e que a partir daí você tenha outras primeiras vezes com outros quadrinhos, né? Sexualidade é um negócio que tem que expandir. Com certeza. E se ler quadrinho por si só já é uma forma de gozar a vida, ler este tipo de quadrinho, então, é maravilhoso. E já que é dia do sexo, né? Eu acho super válido esse conselho. Eu vou lembrar que todos os links e indicações, etc., vão estar no medium.com/despautada. Que vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram como @despautada. A gente tem grupo do Telegram, que é o t.me/despautada, e tem o grupo da Podosfera Paraibana também. Então, se você é produtor de conteúdo ou tem interesse em fazer o seu conteúdo para podcast, tá aqui na Paraíba, quer trocar uma ideia com a gente, vai lá no t.me/podpb. A gente tem também um Apoia-se,